levanta a mãozinha assim lá em cima, vai! Lá em cima, lá em cima, lá em cima! Ó, que coisa linda! Animar! Um povo escravizado no Egito a sofrer. Mas esse povo no Egito não ia morrer. Havia uma promessa do Deus vivo de poder. E esse povo, ele veio socorrer. Pois esse povo tinha um lema pra dizer. Esse povo tinha um lema pra dizer. Qual é? Bota a mãozinha e canta, vai! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que bonito! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó! Oh. Houve um decreto, o faraó veio a dizer: todo bebê, sendo um homem, vai morrer. Sobre esse decreto, Deus determina um projeto. E Moisés nasceu e veio a crescer. Pois esse povo tinha um lema pra dizer. Esse povo tinha um lema pra dizer. Vamos cantar, vai! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa linda! Por nós o quê? Contra nós. Agora, olha só. Tem um deserto pra passar, Deus é por nós. E tem um mar pra atravessar, Deus é por nós. Responde, responde. Tem Jericó pra derrubar, Deus é por nós. Em Canaã vamos chegar, Deus é por nós. Levanta a mão e canta, vai! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, aleluia, quem pode dar um grito de alegria? Agora na palma da mão, vai! Houve um decreto, o faraó veio a dizer: todo bebê sendo homem vai morrer. E sobre esse decreto, Deus determina um projeto. E Moisés nasceu e veio a crescer. Pois esse povo tinha um lema pra dizer. Esse povo tinha um lema pra dizer. Vamos cantar o lema, vai! Se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo! Se Deus é por nós, quem será? Nosso negócio é marchar, vai! Tem um deserto pra passar, Deus é por nós. E tem um mar pra atravessar, Deus é por nós. Tem Jericó pra derrubar, Deus é por nós. Se Deus é, meu Jesus, que lindo! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplaude o Senhor bem forte! Ficou lindo, continua de pé.